tomar a saia. Irizawe, tomar a saia. Irizawa, imaradenta. Irizawe, Irizawa, Irizawe, tomar a saia. Iriz é uma moça requintada. Nunca vai na rua com a saia engilhada. Nunca vai na rua com a saia engilhada. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, Irizawa, Irizawe, tomar a saia. Irizawe, tomar a saia. Irizawa, imaradenta. Iriz é uma nega boca de ouro. Um sorriso dela vale um tesouro. Um sorriso dela vale um tesouro. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, tomar a saia. Irizawa, imaradenta. Irizawe, Irizawa. Tem mesmo os coxos, fica sentado. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, Irizawa. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, tomar a saia. Irizawa, imaradenta. Irizawe, Irizawa. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, tomar a saia. Irizawe, imaradenta. Irizawe, tomar a saia. Passa agora na sua antena web Ouro e Platina. Understand me when everything I do is wrong.

você suporte a barra. Killing me softly Platina. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Latina.

per me, che ho tanto freddo, ci vorresti tu per vivere. Se tu mi vuoi, mi perdo tra la gente, cerco te. Qualcuno mi saluta, non sei tu. Mi sento tanto sola. Più senza lui, l'amore è un gioco però più giocare non so senza lui. Se lo perderò, che succede? Sereno, so che c'è da...